Em mais uma cobertura do Pelos Olhos e Ouvidos, estivemos no lançamento da Projeto On, junto com Dixon, Lícius, Lulu Batera e Sandro. Vamos escutar os quatro falando sobre o lançamento do videoclipe Pingo de Sol, que aconteceu no Burburinho, com apoio da Delfos Produções. E vamos começar de música Aos Santos, Projeto On. Thank you. Ulisses, da Projeto On. Fala da importância de estar lançando o clipe hoje aqui no Burburinho. Bem, a gente já vem numa luta aí desde 2005. E esse lançamento desse clipe culmina num mais um passo, né? Um passo à frente para na história da banda. Assim, foi um clipe feito com muito carinho, com muito esmero, que para ter realmente apresentar uma coisa profissional, uma coisa que realmente venda as belezas de Recife, de Pernambuco, porque além de Pingo de Sol ser uma música para exaltar um dia alegre, de seja ele um domingo, um sábado, ou o dia que você encontra um dia de sol, você também enxergar belezas do Recife, que geralmente você passa por elas e não vê. Então é isso. E como é que foi feita a composição da música? Cara, é engraçado porque eu compus Pingo de Sol assim, num dia de trabalho, num intervalo assim, fiz um rascunho assim do refrão e guardei e terminei de construir depois, né? Quando a gente se juntou pra fazer a música, eu já levei pra galera uma ideia de que a gente tem que fazer uma música alegre, que tivesse uma coisa, uma identidade, a música fosse reconhecida a partir do primeiro acorde. Então, foi muito feliz assim, Sandro, Dixon, Luciano, a gente foi muito feliz em construir uma música que está se tornando um carro-chefe e um cartão de apresentação para a gente no mundo todo. E o clipe faz parte também do primeiro EP da banda? Não, essa música ela faz parte do segundo EP oficial, que se chama A Cena Unitária, que foi lançado em 2015. E a gente vem trabalhando ele esses anos e daqui a um tempo a gente tá pensando em começar a compor para um novo EP aí, talvez no ano que vem. E esse segundo EP, no caso, também vem, é o primeiro clipe da banda? Da Projeto On? Sim, o primeiro clipe, ele vem, assim, quando a gente lançou o Cena Unitária em 2015 e tal, então a gente vem trabalhando as músicas desse disco, né? Então o Pingo de Sol faz parte do EP A Cena Unitária. A gente tem plano de também fazer um clipe de outra música, a gente tá escolhendo ainda. Não quer revelar muito para não perder a surpresa, mas vai ser um clipe bem diferente, assim, o conceito do clipe vai ser bem diferente desse. Mas vai ter uma pegada assim, né? Até porque quem produziu o clipe, dirigiu, fez direção de fotografia foi eu, né, Alice Gomes e Dixon Oliveira, que é o baixista. Então a gente tá fazendo essa dupla aí de cineastas do underground. Cristalizando o desejo, vem azul a lembrança do teu beijo, do teu beijo, exorcizando o mal que me aflige quando não te vejo, não te vejo, segura as pontas no final. Tudo que se pensa pode, é porque não pode. Mas quando todos se comovem, é porque já pode. Tudo que se pensa pode, é porque não pode. Mas quando todos se comovem, é porque já pode. Com super miso me faço o objeto da sua estante. Toda foto, livro ou mensagem subliminar. com surdez, com um super mil, sumi fácil, objeto da sua estante. Toda foto, livro, mensagem subliminar. Ah, até onde minha imagem possa visitar. Um super mil, Dixon, o baixista da Projeto On, como é que foi fazer um clipe independente assim, com a própria banda? Foi, assim, de uma certa forma, não foi muito complicado, por conta do que, como algumas pessoas já me conhecem, eu trabalho com esse tipo de trabalho, que é produção audiovisual e tal. Então, assim, aí facilitou, né, pra fazer. Peguei uma câmera, a gente fez a direção de fotografia, filmamos, editamos, fui um dos editores também, né? Junto com o Lenilson, a gente traçou um roteiro e tentou ser fiel o máximo possível àquele roteiro, mas assim, teve muitas imagens de banco mesmo, pessoal, que a gente tinha vídeo com a família. E isso facilitou também para enriquecer o vídeo. E a música também tem uma participação especial, né? Na música. Sim, tem Diego Drão no teclado, tem Vanessa Oliveira, que faz uma participação cantando, né? E são pessoas, pô, além do... grande, já deu uma força muito grande, enriqueceu o trabalho. Assim, na cena underground, para fazer um clipe de uma banda autoral para colocar na estrada, como é a batalha da banda para fazer todo esse trabalho que vocês fizeram independente? A batalha realmente é, a gente já sabe como é, né? Essa história da ser independente, ter que correr atrás, e então tudo é um ofício, tudo é um lamento, enfim, é trabalho. Tem que correr atrás, não pode esperar por nada, tem que arregaçar a manga, ver o que cada um pode ajudar, no que tem que fazer e partir para o trabalho mesmo, entendeu? Então a gente procura agir dessa forma no momento e a gente está tentando se organizar ainda mais aí, ver o que é que vai rolar. A gente, o Luciano está com participação, a gente está sem baterista e está aí. A gente veio lançar o vídeo e vamos ver o que é que tá. Como é que vocês selecionaram as locações para o videoclipe? Eu pensei já teve um... Eu já vinha pensando nas cenas, como fazer. Então já tinha um roteiro de fotografia. Então eu já sabia qual lente ia usar, em que determinado ponto. Então isso facilitou na hora da captação. A gente... gravou bem cedinho, onde um dia de final de semana, quando não tinha ninguém na cidade. A gente até acordou muita gente na cidade, enfim, com um barulho. Mas foi tudo gravado assim. A gente pensou e tá vindo um próximo aí que também é surpresa e a gente tá trabalhando bem para esse aí. Mas é isso. Pensa antes, tenta executar. Na medida do possível, com poucos recursos, com o que tem, uma câmera na mão, duas lentes, né, uma lente, e a ideia na cabeça e, pô, apertar o rec e mandar ver. Isso aí, obrigado. Valeu. vai ser assim. Um momento eu me acho e me esqueço até lembrar quem sou. Racional até os ossos, irracional. Guitarrista do Projeto One, fala da importância de estar lançando o clipe hoje. O cara, pra mim é um privilégio, né, tocar com esses caras. Há um tempo atrás, desde 2008, 2009 que entrei na banda, e o Projeto One mudou muitas coisas, né. A gente tá lançando esse clipe hoje, né, que é o Pingo de Sol. É um trabalho bem desenvolvido entre nós quatro, né. Chegamos a uma conclusão que a música, ela precisava de um pouco mais de alegria, né, para aquelas pessoas que tanto curtem a vibe de carnaval até o final de ano. Então a Pingo de Sol é uma música excepcional, né? Aquela música que você escuta e você, porra, essa música vai fazer eu pular. E é isso aí. E espero que vocês gostem, né, do lance e da música, né? E é um orgulho imenso para mim, como guitarrista da Projeto On, hoje estar aqui dando entrevista a você. Batera aqui do Projeto On. Fala da importância de estar lançando o videoclipe com o Projeto On. Pô, legal, é bacana estar participando aqui. O grande barato disso, de tudo isso que está acontecendo, é ter a oportunidade de fazer uma ação mostrando, assim, juntando todo mundo para ver juntos. Uma coisa que você pode ver no YouTube, você pode ver em todas as mídias digital, mas o calor humano é que faz a diferença. E falta um pouco disso. Eu acho que a cena musical da gente aqui, se não for movimentada, não vai pra frente não, velho. E esse tipo de ação, numa terça-feira à noite, e você vê muita gente reunido, é de deixar emocionado. essa produção independente, que foi a banda que construiu todo o processo do clipe. Fala um pouquinho do processo de construção do clipe entre vocês. É, primeiramente é uma bosta, né, velho? Você não poder contar com nenhum órgão público sabendo que tem dinheiro estipulado pra isso. Então é aquela velha história, ou tu faz ou tu não vai ter nada, tá ligado? E a gente, além de músico, a gente acaba sendo editor gráfico, acaba sendo designer, acaba sendo hold, acaba sendo tudo pra poder viabilizar o que a gente quer botar pra fora. Se não for desse jeito, velho, não faz nada. Ou tu muda de ramo e vai tocar música popular fuleiragem. E a importância desse videoclipe e do disco da Projeto On dentro desse cenário underground? Eu consigo enxergar de uma forma não pretensiosa, despretensiosa, sem querer me achar mesmo, muito bom. Porque a gente conseguiu, de uma forma independente, fazer um disco com uma qualidade muito boa, um clipe com uma qualidade muito boa, transmitindo tudo aquilo que a gente quis e mostrando de exemplo para as outras pessoas que é capaz, sim, de você fazer uma coisa de qualidade sendo underground. E agora vamos escutar a música do clipe que foi lançado pela Projeto On, Pingo de Sol. Menor. Bem, essa foi uma cobertura muito especial do Pelos Olhos e Ouvidos, do lançamento do clipe da Projeto On. A gente se vê por aí. E claro, você pode encontrar todo o conteúdo no blog do Pelos Olhos e Ouvidos, no Instagram e no Facebook, para poder a gente curtir, compartilhar e comentar. Vamos juntos, até a próxima e tchau!